Fecheiro 3, página 22, capítulo 2. Haverá aeronaves do Capitólio a caminho para nos fazer ir pelos ares? Enquanto sobrevoamos o Distrito 12, procuro ansiosamente sinais de um ataque, mas nada nos persegue. Alguns minutos depois, quando ouço a troca de palavras entre o Plutarco e o piloto, confirmando que o espaço aéreo está livre, começo a descontrair-me um pouco. O Gale faz sinal com a cabeça para os gemidos que vêm do meu saco de caça. Agora já sei porque tinhas de voltar. Como se existisse sequer a hipótese de o resgatar. Largo o saco numa cadeira, onde a vil criatura inicia uma rosnadela baixa e gutural. Cala-te, ralho para o saco, enquanto me deixo cair no banco almofadado junto à janela. O Gale senta-se ao meu lado. As coisas estão feias lá embaixo? Não podiam estar pior, respondo. Olho nos olhos e vejo a minha própria tristeza refletida neles. As nossas mãos encontram-se, agarrando-se com firmeza, a uma parte do Distrito 12 que o Snow ainda não conseguiu destruir. Permanecemos em silêncio durante o resto da viagem para o 13, que dura apenas 45 minutos. Apenas uma semana de viagem a pé. A Bonnie e a Twill, as refugiadas do Distrito 8 que encontrei no bosque no inverno passado, afinal não estavam muito longe do seu destino. Mas parece que não o alcançaram. Quando perguntei por elas no Distrito de 13, ninguém parecia saber de quem estava a falar. Imagino que tenham morrido no bosque. A partir do ar, o Distrito 13 parece quase tão desolador como o 12. Os escombros não deitam fumo, como o Capitólio mostra na televisão, mas não há quase vida nenhuma à superfície. Durante os 75 anos, desde a Idade das Trevas, quando se julgava que o 13 tinha sido destruído na guerra entre o Capitólio e os distritos, quase toda a nova construção foi realizada debaixo de terra. Sempre existiram importantes instalações subterrâneas aqui, desenvolvidas ao longo dos séculos para servir ou de refúgio clandestino para líderes do governo em tempo de guerra, ou de último recurso para a humanidade se a vida à superfície se tornasse insustentável. Mais importante para as pessoas do 13 foi o facto de aqui funcionar o centro do programa de desenvolvimento de armas nucleares do Capitólio. Durante a Idade das Trevas, os rebeldes expulsaram as forças governamentais do 13, apontaram os mísseis nucleares para o Capitólio e propuseram um acordo: fingir-se-iam de mortos se fossem deixados em paz. O Capitólio tinha outro arsenal nuclear no Ocidente, mas não podia atacar o 13 sem represálias, mais do que certas. Foi obrigado a aceitar a proposta do 13. Demoliu os restos visíveis do distrito e cortou todo o acesso a partir do exterior. Talvez os líderes do Capitólio achassem que, sem ajuda, o 13 acabaria por se extinguir sozinho. Isso quase aconteceu, algumas vezes, mas eles conseguiram sempre restabelecer-se, graças à partilha rigorosa de recursos, à disciplina férrea e à vigilância constante contra possíveis ataques do Capitólio. Agora, os cidadãos vivem quase exclusivamente debaixo de terra. Podem sair para fazer exercício e apanhar sol, mas só em momentos muito específicos do seu horário. O horário deve ser cumprido à risca. Todas as manhãs temos de meter o braço direito numa engenhoca na parede que nos imprime o horário para o dia numa tinta roxa no lado de dentro do antebraço. 7 horas, pequeno almoço. 7h30, serviço de cozinha. 8h30, centro de ensino, sala 17. E assim por diante. A tinta permanece indelével até às 22 horas. Banho. É então que o que quer que a mantém resistente à água se desfaz e o horário inteiro se dilui. A princípio, quando estava bastante doente no hospital, podia passar sem o horário. Mas depois de me mudar para o compartimento 307 com a minha mãe e a minha irmã, esperava-se que eu seguisse o programa. No entanto, excetuando as horas das refeições, não ligo muito às palavras no meu braço. Volto apenas para o nosso compartimento, ou vagueio pelo distrito, ou adormeço num lugar qualquer escondido. Uma conduta de ventilação abandonada, atrás dos canos da água na lavandaria. Há um armário no centro de ensino que é ótimo, porque parece que nunca ninguém precisa de material escolar. Eles são tão poupados com as coisas aqui no 13 que o desperdício é quase um ato criminoso. Felizmente, as pessoas do 12 nunca foram esbanjadoras. Mas uma vez vi a Fulvia Cardio amarrotar uma folha de papel com apenas duas palavras escritas e dir-se-ia que ela tinha assassinado alguém pelos olhares que recebeu. O rosto dela ficou vermelho como um tomate, realçando-lhe ainda mais as flores prateadas, tatuadas nas bochechas rechonchudas. O retrato perfeito do excesso. Um dos meus poucos prazeres no 13 é observar o embaraço dos poucos rebeldes mimados do Capitólio que aqui tentam adaptar-se. Não sei durante quanto tempo conseguirei manter o desrespeito total pela rigorosa assiduidade exigida pelos meus anfitriões. Por enquanto, deixam-me em paz, porque estou classificada como mentalmente desequilibrada. É o que diz a minha pulseira de plástico do hospital. E toda a gente tem de tolerar as minhas deambulações. Mas isso não pode durar para sempre, nem a paciência deles com a questão do mimogaio. Da plataforma de aterragem, eu e o Gail descemos uma série de escadarias para o compartimento 307. Podíamos apanhar o elevador, mas este faz-me lembrar demasiado aquele que me levou para a arena. Tem sido muito difícil habituar-me a estar tanto tempo debaixo da terra. Contudo, depois do encontro surreal com a Rosa e pela primeira vez, a descida faz-me sentir mais segura. Hesito à entrada do 307, antevendo as perguntas da minha família. Que lhes vou contar acerca do 12? Perguntou ao Gail. Duvido que te peçam pormenores. Elas viram-no arder. Estarão mais interessadas em saber como estás a lidar com tudo isto. O Gail toca-me na face. Como eu. Encosto o rosto à mão dele por um momento. Vou sobreviver. Depois respiro fundo e abro a porta. A minha mãe e a minha irmã estão em casa para 18 horas de reflexão. Uma meia hora de ócio antes do jantar. Vejo a preocupação nos seus rostos enquanto tentam avaliar o meu estado emocional. Antes de alguém poder perguntar seja o que for, despejo o saco de caça e entramos em 18 horas a duração ao gato. A prima senta-se no chão a chorar e a embalar o terrível ranúnculo, que de vez em quando interrompe o seu ronronar para me arreganhar os dentes. Depois lança-me um olhar particularmente presunçoso quando ela lhe ata a fita azul ao pescoço. A minha mãe aperta a fotografia do casamento com força contra o peito e depois coloca, juntamente com o livro das plantas, na nossa cómoda, oferecida pelo governo. Penduro o casaco do meu pai nas costas de uma cadeira. Por um instante, quase parece que estamos em casa. Concluo, por isso, que a minha viagem ao 12 não tenha sido uma perda completa de tempo. Estamos a descer para o refeitório, para 18h30 jantar, quando o comunicador de pulso do Gail começa a tocar. Parece um relógio grande demais, mas recebe mensagens escritas. Possuir um comunicador de pulso é um privilégio especial, reservado àqueles que são considerados importantes para a causa, uma categoria que o Gail alcançou com o resgate dos cidadãos do 12. Precisam de nós no comando, informa o Gail. Seguindo alguns passos atrás dele, tento recompor-me antes de ser lançada no que será, certamente, outra implacável sessão para discutir o assunto do mimogaio. Demoro-me à entrada do comando, uma sala de reuniões, conselho de guerra, de alta tecnologia, com paredes falantes, computurizadas, mapas eletrónicos mostrando os movimentos de tropas em vários distritos e uma mesa retangular gigante com painéis de controle em que não devo tocar. Mas ninguém dá pela minha chegada, porque estão todos reunidos ao fundo da sala, diante de um ecrã de televisão que exibe a emissão do Capitólio 24 horas por dia. Estou a pensar que talvez consiga escapulir-me, quando Plutarch, cujas costas largas me impediam de ver a televisão, repara em mim e me faz sinal, com urgência, para me juntar a eles. Avanço com relutância, tentando imaginar de que forma aquilo me poderia interessar. É sempre a mesma coisa. Imagens de guerra, propaganda, repetição dos bombardeamentos do Distrito 12, uma mensagem ameaçadora do Presidente Snow. É por isso quase divertido ver o César Flickerman, o eterno apresentador dos Jogos da Fome, com o seu rosto pintado e fato brilhante, preparando-se para fazer uma entrevista. Até a câmara recuar e eu perceber que o convidado é o Pita. Deixo escapar um ruído. A mesma combinação de sufoco e gemido que emitimos quando nos estamos a afogar, privados de oxigênio, ao ponto de sentirmos dor. Empurro as pessoas para o lado, até me encontrar mesmo diante dele, com a mão tocando no ecrã. Procuro, nos olhos do Pita, sinais de dor, reflexos da agonia da tortura. Não vejo nada. Ele parece saudável, quase robusto. Tem a pele brilhante, impecável, como se tivesse recebido o tratamento completo de uma equipa de preparação. A postura é calma, séria. Não consigo conciliar esta imagem com o rapaz espancado e ensanguentado que me assombra os sonhos. O César instala-se de modo mais confortável na cadeira diante do Pita e lança-lhe um olhar demorado. Então, Pita, bem-vindo mais uma vez. O Pita mostra um leve sorriso. Aposto que pensava que já tinha feito a sua última entrevista comigo, César. Confesso que sim, responde o César. Na véspera do quarteirão, bem, quem poderia imaginar que voltaríamos a ver-te? Não estava nos meus planos, pode ter a certeza, assegura o Pita franzindo as sobrancelhas. O César inclina-se um pouco mais para ele. Julgo que era evidente para todos o que estava nos teus planos. Sacrificar-te na arena para que a Katniss Everdeen e o vosso filho pudessem sobreviver. Era isso, simples e evidente. Os dedos do Pita percorrem o desenho do estofo no braço da cadeira. Mas outras pessoas também tinham planos. Sim, outras pessoas tinham planos, penso. O Pita já terá percebido então que os rebeldes nos usaram como fantoches? Que o meu resgate estava planeado desde o início? E finalmente que o nosso mentor, o Haymitch Abernathy, nos traiu a ambos por uma causa na qual fingia não ter qualquer interesse? No silêncio que se segue, reparo nas linhas que se formaram entre as sobrancelhas do Pita. Ele percebeu tudo ou disseram-lhe? Mas o Capitólio não o matou, nem sequer o castigou. Neste momento, isso excede todas as minhas expectativas. Absorvo bem a sua inteireza, o estado sadio do seu corpo e da sua mente. Deixo isso atravessar-me o corpo como a morfolina que me dão no hospital, amortecendo a dor das últimas semanas. Por que não nos falas daquela última noite na arena? Sugere o César. Ajuda-nos a esclarecer algumas coisas. O Pita acena que sim com a cabeça, mas demora a responder. Aquela última noite, para vos falar daquela última noite, bem, em primeiro lugar, têm de imaginar como era estar na arena. Era como ser um inseto preso debaixo de uma tigela cheia de vapor. E em toda a volta, a selva, verde, viva, fazendo tic-tac, aquele relógio gigante marcando o tempo que temos de vida, prometendo a cada hora um novo horror. Têm de imaginar que nos dois dias anteriores morreram 16 pessoas, algumas delas a defender-nos. A este ritmo, as últimas 8 estarão mortas antes do amanhecer, exceto uma, a vencedora. E o nosso plano é que não sejamos nós. Perante a recordação, o meu corpo Começa a transpirar profusamente. A minha mão desliza pelo ecrã abaixo e pende sem energia ao meu lado. O Pita não precisa de um pincel para descrever imagens dos jogos. Falo igualmente bem com palavras. Depois de entrarmos na arena, o resto do mundo torna-se muito distante, continua ele. Todas as pessoas e coisas que amávamos ou com que nos preocupávamos quase deixam de existir. O céu, cor-de-rosa, os monstros na selva e os tributos que nos querem matar passam a ser a nossa única realidade, a única que alguma vez teve importância. Por muito mal que isso nos faça sentir, vamos ter de matar, porque na arena só nos concedem um desejo e é muito caro. Custa a própria vida? Aventa o César. Não, custa muito mais do que a nossa vida, garante o Pita. Assassinar pessoas inocentes custa tudo o que somos. Tudo o que somos, repete o César baixinho. Um silêncio caiu sobre a sala e sinto espalhar-se por Panem, uma nação inteira, inclinando-se para o ecrã, porque nunca ninguém tinha falado do que é realmente estar na arena.